Las nalgas de mandarim. The Invitation, que é um filme, um thriller de horror. Não sei, chegou, se agora ao Netflix. Sim, chegou agora ao Netflix. Já viram? Não. Já vi, sim, senhor. E tu, Pedro? Não, mas... Mas gostavas muito de ver. Adorava. Eu detestava que alguém me explicasse o fim. Mas continuava. Continua. É com um gajo que entrou no Prometheus. Um gajo que é o Logan Marshall Green, o namorado da gaja principal do Prometheus. Ah, não sei, sim, quem é. Sim. Um gajo faz poucas coisas, fez também um filme que é o Devil, entrou em alguns episódios do OC também. E o gajo vai lá para uma festa da ex-namorada, que entretanto já tem lá um novo companheiro, aquilo é um jantar e o caralho, e o gajo começa a pôr na cabeça que, epá, que aquela malta quer-lhe fazer a folha. E ali as pessoas foram com ele. Então, é um jantar. É um jantar, sim. Na casa antiga da ex-mulher, e eles tinham um trauma relacionado lá com a casa. Sim, ele tinha, que era o filho ou a filha, já não lembro, tinha morrido. Sim. Lá na casa. E o gajo começa a ficar paranoico, a achar que, pá, que querem matar aquela gente toda. Quem os convidou quer os matar. E o filme joga muito bem sempre com essa dúvida, e joga sempre muito, muito na contenção, e está um filme, pá, foi uma agradável surpresa nesse nível, no género. Eu concordo, eu acho que 90% do filme está muito, muito, ou seja, enquanto está a dúvida, o filme está muito bem feito, porque cria mesmo um ambiente de suspense ali num cenário fechado, muito bem feito, não há grandes distrações, e a coisa mantém-se muito credível, muito real, ou seja, todo aquele cenário que eles queriam, que foram fazer umas férias para não sei para onde e conheceram, sim, lá um guru qualquer. Exatamente. E estão a tentar passar, é tipo Jeová, estão a tentar passar aquilo aos amigos, não sei o quê. Portanto, aquilo está tudo muito bem feito e um gajo realmente fica na dúvida se ele está a imaginar ali um cenário que não tem nada a ver ou se é mesmo verdade. Quando há uma revelação, não digo em que sentido, mas que tu percebes realmente o que é que se passa ali, qual é o objetivo de quem os convidou, epá, a coisa já não acho que tenha funcionado tão bem, apesar de não se estragar completamente. Agora, Miguel, não sei se concordas comigo, aqueles 10 segundos finais são absolutamente patéticos. Os gajos tentaram dar ali uma coisa de grandeza, tipo uma dimensão completamente, sim, extra, que saiu da casa e que, mas, para mim estragou completamente o filme, porque deixa de fazer sentido. Ou seja, todos aqueles pequenos pormenores que poderiam fazer sentido num ambiente fechado ali de 10, 15 pessoas, epá, a partir do momento que eles tentam dar aquela coisa de grandeza, que é uma coisa de um bairro inteiro, de uma cidade inteira, etc., epá, para mim destruiu completamente o filme, ruinou completamente. Não completamente descontextualizado e desnecessário, que o filme vivia completamente bem sem isso. Sim, não é? sim, ali naquele ambiente. Ia ter acabado esses 10 segundos antes completamente, e acho que o filme tinha que virar para algum lado, não é? Não podia viver sempre naquele suspense, nem acabar em aberto. Faz uma escolha, acho que faz uma escolha porreira, não. Dentro do género, prefiro um, não sei se viram, que é o Your Next, que é idêntico. Não vi. Mas é um bocadinho mais violento e mais destravado, mas este é bastante simpático. Agora esse final, pronto, não sei. O que é que eles fizeram? Final é para quê? É para dar continuações ou é mesmo só para impressionar? É extra twist. Eu acho que é só extra twist. Acho que é... Não, o final é basicamente o que se passou naquela casa, que devia ser uma coisa que estava bem explicada, porque eles tinham ido de férias, tinham conhecido um guru, não sei o quê. De repente eles tentam dar uma dimensão global, ou seja, quase que fosse uma pandemia o que estava a passar, mas uma coisa global, estás a perceber? Ou seja, que perde todo o sentido, tudo o que passou ali antes, se aquilo fosse uma coisa que realmente global, não fazia sentido absolutamente nenhum. Não faz, não cola. Nenhum. Tipo, mas pronto, não deixa de ser uma boa surpresa. Era tipo um... Exatamente, não deixa de ser uma boa surpresa, tendo em conta que a realizadora deste filme era a gaja do Jennifer's Body, e portanto não deixou de ser um bom passo em frente.